é que eu tô na sua, louca pra te beijar. Se liga na ideia que eu vou te mandar. Voltar. Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar.